não tá dando pra mim. Pra mim só fica ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre te satisfazendo. E nem o mínimo tô recebendo. Só fica ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre te satisfazendo.